coração. Aqui tem sentimento, é o Deja Ribeiro. Talvez, será que ainda pensa em mim? Triste acorda, saber que ainda não vão te ver. Cada dia sem você é uma sofrência pra mim. Diz aí! Hoje eu chorei, olhei suas fotos e chorei. Chorei de saudade, sem você aqui. E a vida vai, cada vez você mais longe, e o tempo não passa sem você aqui. Alô, Ele, a galega dos terrenos mais estourada do Brasil. Portal do Rocha. Nada se compara a ti. Eu nunca amei alguém assim. E sem esse amor, não sou nada, sou ninguém. Hoje eu chorei, olhei suas fotos e chorei. Chorei de saudade, sem você aqui. E a vida vai, fez você mais longe, e o tempo não passa sem você aqui. Hoje eu chorei, olhei suas fotos e chorei. Chorei de saudade, sem você aqui. E a vida